Portal do Arrocha. Não dá, preciso dizer que eu dependo do teu amor pra viver. Amor, não diga que não, que eu dependo do teu amor. Amar. A massa. É como um fogo que consome o meu coração. Eu sou louca por você. Teu sorriso é luz, é fonte de desejo, uma loucura. O sabor que tem o seu beijo aumenta a sensação. Uma vontade de te querer, yeah. Uma vontade de te querer, yeah, yeah, yeah, yeah. Não dá, preciso dizer. Já chegou tomando conta do meu peito, revirando minha vida pelo avesso. Sem você aqui, sem o seu calor, solidão tá em mim grudada, feito tatuagem. Me escolheu pra ser sua cara metade. Não me deixa aqui, vem correndo pra salvar meu coração. Agora eu sei a dimensão da falta que você me faz. Eu vacilei, mas eu confesso, eu juro que voltava atrás. Daria o mundo só pra ter de volta o seu amor. Diz que me ama, esquece tudo que passou. Já são 7 semanas sofrendo sem o seu calor. Não faz assim. De mim.